gente que sabe de tudo, ouve a Excelsior. CYK695, onda média 780 kHz. Com a onda curta da Rádio Globo de 31 metros, CYE969, em 9.585 kHz. Excelsior São Paulo, o som da atualidade.